capítulo de número 8, versículo de número 26 ao versículo de número 40. Desta feita, nós vamos falar da obra missionária ainda realizada a partir de Filipe, da cidade para o deserto. Da cidade para o deserto. Com a sua Bíblia aberta, eu quero ainda lhe encorajar para que nós tenhamos, na presença de Deus, um tempo de oração. Oração de gratidão, mas oração também de intercessão. Nós vamos orar nessa manhã, dando graças a Deus pela vida da Maria Clara, que passa bem. Eu acho que os irmãos, a maioria dos irmãos, tem acompanhado. A última notícia que eu tenho é que ontem Elisana e Patrícia foram lá. Ela está bem. Passa bem, né, Elisana? Cadê Elisana? Está ali. Né? Mas também orar nessa manhã pelo neném da Poliana. A Poliana, cunhada do Sérgio, né? A Liz nasceu já ontem, já tinha mais ou menos um pouquinho mais de uma semana que ela teve que ficar no hospital para fazer alguns exames. Então, orar pela Poliana e pela Liz, neném da nossa irmã Poliana. Vamos fechar os nossos olhos, agradeça a Deus pela semana que Deus te deu, pelo cuidado que foi dispensado a você, a sua família. Vamos bendizer ao nosso amado Redentor. Louvado seja, Pai querido, o teu nome santo, pela bênção deste momento, deste ajuntamento, deste encontro nessa manhã, desse dia. Pela bênção, sobretudo, ó Deus, da tua presença aqui, em o nosso meio e em nossa vida. Nós te bendizemos, amado Deus e Pai, pelo privilégio que temos, pela oportunidade que nos concede nesse dia, de podermos, ó Deus, cantar louvores ao teu nome, te servir, te adorar, te bendizer, ó Deus, porque só tu és Deus vivo, verdadeiro, e que tomou a decisão, ó Pai, de se revelar a nós, de mostrar a nós a nossa condição, para que pudéssemos, ó Pai, perceber a nossa real condição, para que nos refugiássemos no Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Bendizemos-te, ó Deus, porque verdadeiramente tu tens cuidado de nós e tens cuidado da nossa família em todos os aspectos, ó Deus. Tens nos sustentado diariamente, tem despejado no nosso coração alegria e temor, e tens alimentado, ó Deus, a nossa vida constantemente com a viva esperança que uma vez por todas foi derramada em nosso coração por obra e graça do Santo Espírito do Senhor nosso Deus. Nós te bendizemos por Jesus Cristo, o teu Filho bendito que foi entregue por nós lá na cruz do Calvário e na cruz levou todos os nossos pecados. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor nosso Deus. Bendizemos-te, ó Pai, pelo grande livramento que tu deste à família do Rogério. Bendizemos-te, Senhor, porque tens cuidado de Maria Clara, tens restaurado a sua saúde, e ela, os irmãos que ali já tiveram, puderam constatar a alegria daquela criança, Pai, que é tua. E o Senhor nosso Deus continue sustentando essa família. Nessa manhã nós te pedimos também, Senhor, nós somos os teus filhos e filhas, e te pedimos em favor da irmã Poliana, do seu esposo, da sua casa, e em favor da Liz, ó Pai. A Liz é tua. Ela é um presente do Senhor para esta família e para a igreja do Senhor. E nós queremos te pedir que tu envolvas o coração e a mente da Poliana com aquela paz que excede todo o entendimento humano. Que as tuas mãos poderosas, paternais, com as quais tens nos sustentado e nos abençoado com toda sorte de bênção, sejam mantidas sob a Liz. Que um milagre da parte do Senhor e um sinal do teu favor seja dado a ela e à sua família. E talvez outras pessoas que aqui estão nessa manhã tenham implorado um sinal do teu favor, que tu sejas propício a cada um de nós. E sobretudo nesta hora em que vamos ler a tua palavra, que tu fales conosco, que tu alcances, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, que tu consoles-nos, ó Pai, a nossa alma, que tu nos desafies, ó Pai, nesta manhã, e nos confronta também, se necessário for. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 26 até o versículo de número 40, está escrito assim na palavra de Deus: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, diz a palavra de Deus. Da cidade para o deserto. O que nós percebemos aqui nesse texto, meus irmãos, na continuidade do registro de Lucas, muito embora Lucas faz o registro de dois homens que, dentro da dinâmica da expansão da igreja, tem um predomínio maior no registro de Lucas, que é Pedro e Paulo, mas Lucas registra também essa dinâmica evangelística, primeiro a partir de Estevão, que foi o primeiro mártir da história da igreja, e depois a partir de Filipe, para mostrar a continuidade e como que o evangelho vai alcançando outras cidades. E o que nós percebemos aqui é que o Deus que leva o pregador do Evangelho para pregar numa metrópole é o mesmo Deus que leva este pregador para o deserto. O mesmo Deus que está interessado em alcançar uma cidade inteira, e como resultado dessa pregação do Evangelho, aquela cidade inteira experimenta grande alegria. É o mesmo Deus que leva este pregador para o deserto para pregar para uma única pessoa. O que nós percebemos é que o Deus que quer salvar e salva uma cidade, também é o mesmo Deus que quer alcançar e alcança uma única pessoa no lugar ermo. E o que nós percebemos, portanto, é que Deus não está confinado às nossas estratégias e nem aos nossos métodos. Deus tem um povo escolhido, e a este povo escolhido, Deus vai alcançá-lo, e vai alcançá-lo a partir da ação evangelística da igreja, que entende a necessidade e a sua obrigação de levar esta mensagem a todas as pessoas. Nós vemos neste capítulo de número 8 do livro de Atos dos Apóstolos um momento de transição da igreja. Você deve se lembrar, e nós enfatizamos isso no último domingo, que até então, antes da morte de Estevão, o evangelho está confinado já por algum tempo, dentro dos muros de Jerusalém. Muitas pessoas foram alcançadas, mas ainda a igreja não tinha saído para fora dos portões de Jerusalém para pregar. E foi necessário, portanto, a morte de um homem para que desencadeasse uma grande perseguição que gerou grande pranto para que aquela igreja pudesse sair e ir para a Judéia, para Samaria e para outros lugares, levando a boa nova de salvação. Definitivamente, este capítulo vai mostrar que agora o evangelho vai alcançando outras regiões, outras pessoas, porque este é o propósito de Deus, tornar a mensagem do Evangelho conhecida de todas as pessoas. E essa missão realizada a partir de Filipe, nesse registro de Lucas, no capítulo 8, vai mostrar que o Evangelho é o Evangelho do triunfo, é o Evangelho da vitória, é o Evangelho que vence as barreiras preconceituais, é o Evangelho que agrega aqueles que estavam distantes, que estavam segregados daquele contexto de Jerusalém e dos judeus. É esse Evangelho, portanto, que atrai essas pessoas outrora distantes para que experimentem e, a partir disso, seja feito um único povo. O Evangelho venceu os preconceitos e as tensões existentes entre os samaritanos e os judeus. E é interessante isso, muito embora não é o texto do nosso foco, nem do nosso exame nessa manhã, mas quando nós percebemos neste livro, neste capítulo, de modo particular, que o evangelho que transformou as pessoas da cidade de Samaria, que muitos milagres foram vistos, que muitas pessoas oprimidas foram libertas, precisou também do testemunho ocular dos apóstolos. E isso era uma forma de romper as barreiras existentes entre essas pessoas, judeus e samaritanos. Porque quando os apóstolos chegaram ali e eles oraram com imposição de mão por aqueles que tinham já recebido o evangelho, aquelas pessoas de Samaria receberam o Espírito Santo. E quando, então, nessa recepção do Espírito Santo, de modo audível por conta das manifestações, numa certa medida semelhante àquela acontecida em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, por ocasião do Pentecostes, era um testemunho, portanto, audível e visível de que o Espírito não faz separação entre as pessoas, de que o Espírito agrega judeus e samaritanos. E por conta disso, portanto, os apóstolos percebem que o Evangelho não é só para os judeus, mas os samaritanos também precisavam disso. Porque se, por um lado, o coração dos judeus, e de modo específico dos apóstolos, precisava ser tratado, o coração dos samaritanos também precisavam ser tratados, ou precisava ser tratado também, transformado dentro desse contexto. O que nós vemos, portanto, é que o evangelho é o poder de Deus também para demolir as barreiras raciais, sociais. O evangelho É o evangelho que unifica as pessoas e faz das pessoas que estavam separadas uma única família, a família de Deus, o Israel de Deus. E aqui nós vemos mais uma vez neste relato bíblico do capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40, o evangelho desconstruindo mais uma barreira. Mais uma barreira. Por que isso? Porque agora o texto vai fazer o registro de um homem, de um eunuco. E quando nós lemos na lei de Moisés, no capítulo de número 23 do livro do Deuteronômio, no versículo 1, os eunucos não podiam se achegar à assembleia do povo de Deus. Ele não estava autorizado pela lei a se achegar, a pertencer, a adentrar num espaço que era exclusivo dos judeus. Mesmo ele sendo judeu, se fosse eunuco, ele não podia, mas aqui é um eunuco de uma outra nacionalidade, de uma outra raça, de um outro povo. E a lei, portanto, o impedia de se achegar e de adorar dentro daquele contexto de um ajuntamento, mais estritamente falando. Muito embora ele fosse um prosélito, muito embora ele fosse um homem temente, porque estava em Jerusalém e tinha vindo a Jerusalém para adorar, mas a lei o privava disso. Porém, existia e existe uma profecia messiânica que consta no livro de Isaías, no capítulo de número 56, do versículo 3 ao versículo 7, que apontava para essa realidade da chegada do Messias, em que os eunucos não seriam mais privados dessa bênção, deste privilégio. Portanto, quando Deus tira um homem de uma cidade que está acontecendo um grande avivamento e o leva para o deserto, é para mostrar que o evangelho vai vencer mais uma barreira. É que o evangelho vai alcançar mais uma pessoa que era segregada, que vivia às margens da relação em Israel, da adoração, de culto, de um modo mais estrito. E é nesse contexto, portanto, que o evangelho também vai sinalizar o seu caráter universal, não universalista, universal, de alcançar outros territórios, outras pessoas, porque o propósito de Deus é o evangelho para todas as nações, para todas as pessoas, para homens, para as mulheres, indiferente da cor, indiferente do status social, indiferente do que elas têm ou daquilo que elas não têm, o evangelho vai vencendo as barreiras, e, portanto, o propósito de Lucas é mostrar o triunfo do evangelho do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. E eu chamo a sua atenção, portanto, para que, a partir de agora, consideremos a primeira ordem dada a Filipe. Depois nós vamos ver o alvo do evangelista, primeira ordem dada ao evangelista, o alvo do evangelista, segunda ordem dada ao evangelista e a coisa como se processa, culminando com o batismo do eunuco e um coração cheio de gozo. Chama a sua atenção, portanto, para o capítulo de número 8, versículo 26, com a sua Bíblia aberta, por gentileza, para acompanharmos essa narrativa da dinâmica evangelística de Filipe. Diz assim o texto: um anjo do Senhor falou a Filipe: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Meus irmãos, o que nós precisamos entender nesse texto é que esse Deus que está interessado numa cidade inteira, numa metrópole, é o Deus que se interessa também por uma única pessoa. Imagine, meus irmãos, que este homem, que este evangelista, ele está experimentando aquilo que nós podemos chamar, ou aquilo que nós chamamos, de um avivamento na cidade de Samaria. Ele, na sua primeira experiência evangelística, ele se torna um pregador de multidão. Ele prega para muitas pessoas. E dentro de um contexto, então, que pode trazer deleite para o ministério e para o pregador do evangelho, Deus desafia o coração deste homem, Deus dá uma ordem para este homem, dizendo que ele precisa sair do meio da aglomeração, do meio da multidão que já tinha sido alcançada pelo Evangelho, e a palavra vem nesse tom imperativo de ó, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e este se acha deserto. Parece paradoxal, porque se nós fôssemos olhar pelo prisma da estratégia, pelo prisma da metodologia humana, nós não iríamos admitir que Deus iria tirar o pregador do meio da cidade, onde está entulhada de gente, onde muitas pessoas transitam na cidade. Mas o que Deus vem mostrar aqui nesse texto é que o comando da obra evangelística é dele e não da igreja. Ele quer que a cidade escute. Ele quer que as multidões escutem o evangelho. Mas ele quer também que a igreja tenha consciência de que é preciso ir àqueles lugares isolados, aqueles lugares que não são povoados. Ali também Deus tem eleitos, ali também Deus tem pessoas para serem alcançadas, e a igreja precisa, portanto, entender a ordem, a dinâmica de Deus e a direção que Deus dá para a igreja. E é interessante que neste contexto de ordem, Deus também é muito específico. Deus aponta o lugar que é para ir, Deus mostra o lugar que é para estar, Deus dá como que o número e o CEP. É no deserto de Gaza. É para lá que você deve ir, Felipe. Eu quero que você esteja lá. E eu quero que você saiba de uma coisa. Este lugar para o qual eu estou lhe enviando se acha deserto. Mas é lá no deserto que eu quero que você esteja. E o que nós percebemos é que este homem, ele não discute com Deus, com o anjo de Deus. Ele não argumenta dizendo, mas Senhor, Samaria está acontecendo um fenômeno extraordinário. Veja como que o Evangelho está andando aqui. Veja os grandes frutos que estão acontecendo, que estão resultando da pregação do Evangelho em Samaria. E o Senhor está me mandando ir para um deserto, para um lugar isolado, ermo. O que que eu vou fazer lá, Senhor? Porque a priori, neste primeiro momento da ordem, você não tem o alvo, você só tem o lugar, você só tem Deus desafiando o coração dele a que obedeça a voz de Deus. É para o deserto. Ele, portanto, tem que sair da cidade e ir para o deserto. E este homem obedece à ordem de Deus imediatamente. Ele obedece com urgência, porque o texto diz, ele se levantou e foi. Ele não espera. Ele não pede um tempo para Deus, ele obedece o que Deus está exigindo. Porque o que Deus está exigindo deve ser obedecido, deve ser acatado. Ele, portanto, vai para o deserto. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos prestar atenção no que nós estamos ouvindo e escutando aqui nessa manhã. A estratégia de Deus para a igreja, a estratégia mais eficiente, preste atenção nisso, a estratégia de Deus mais eficiente para a igreja chama-se obediência. A estratégia de Deus para a igreja presbiteriana do Guará 2 chama-se obediência. Obedeça o que Deus está mandando fazer. Cumpra o que Deus está exigindo e então, na missão, alcançaremos êxito. Se nós formos obedientes à missão de Deus, à grande comissão que foi dada à igreja, nada pode nos parar, nada pode nos deter. Eu não estou ignorando que nós não devemos considerar as estratégias que nós precisamos elaborar. Eu não estou aqui ignorando, e não quero que você pense assim, que nós precisamos desprezar os métodos. Eu não estou dizendo, e penso que você também entende assim, que nós devemos desprezar os veículos, os meios que Deus tem nos dado na nossa geração, a tecnologia. Mas nada disso, irmãos, nada disso adianta se você e eu, se nós não formos obedientes. Se Deus está mandando a gente fazer, se Deus está mandando a gente ir, o que precisamos é acolher aquilo que Deus está falando. Este homem, portanto, não discute com Deus, ele obedece a Deus, ele acolhe a ordem do anjo de Deus e vai para o deserto. E a menção deste lugar, meus irmãos, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, você deve se lembrar que este lugar é um território dos antigos inimigos de Israel, dos filisteus, onde batalhas terríveis se travaram. É num lugar onde existia a presença de um povo hostil ao povo de Deus, é que Deus, por meio do seu anjo, fala com Filipe: dispõe-te e vai para este lugar, porque este lugar é um lugar estratégico para mim. Não é porque existe uma povoação, uma multidão neste lugar, mas porque naquele lugar haveria de passar um homem, e aqui eu chamo a sua atenção, portanto, para o alvo do evangelista. O versículo de número 27 diz assim: e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, preste atenção, grife essa expressão aí, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Lucas é criterioso no que tange aqui a descrição do alvo do evangelista. Ele diz que este homem fala da sua origem, da origem deste homem, fala da sua condição, fala do status que ele tem. Ele é uma autoridade na Etiópia. Ele é um ministro do tesouro da rainha da Etiópia. É um homem importante dentro desse contexto. Além disso, este homem é um homem temente. Ele veio para Jerusalém para adorar, diz o texto. E agora, Filipe, que obedeceu a ordem de Deus no exato momento que Deus o desafiou, ele vai para aquele lugar. Ele não demora nem um minuto sequer. Ele se levanta e vai exatamente para o lugar aonde Deus o havia mandado, enviado. O que nós aprendemos aqui, portanto, é que Filipe, dentro desse contexto agora em que há essa mudança, porque antes Deus tinha dito a ele e apontado para ele o lugar, só que agora não é o lugar dentro desse contexto. Ele vai como que afunilando para chegarmos na segunda ordem e mostrando que agora o alvo é uma pessoa específica, em específico. Uma pessoa que está dentro do plano de Deus, que precisa ouvir ou receber instruções acerca do evangelho de Deus, para se tornar uma testemunha de Deus no continente africano. E aí, queridos irmãos, o que nós percebemos é que Filipe estava naquele lugar por força da vontade soberana de Deus, por força da graça providencial de Deus. O dia, a hora, o lugar e a pessoa faz parte do plano soberano de Deus. Portanto, está naquele lugar, naquele momento, naquele dia, naquela exata hora, era plano soberano e providencial de Deus. Porque naquela hora, naquele lugar, naquele dia, haveria de passar um homem que fazia parte dos planos eternos de Deus. Portanto, o lugar, a hora, não são equívocos. É a mão da providência mapeando as coisas e conduzindo os passos dos homens de Deus, do evangelista, do pregador do evangelho, para que o eunuco fosse alcançado pelo evangelho de Deus. Veja, portanto, veja que o texto diz assim: estava de volta. Está ali naquele lugar, naquele momento exato, é algo extraordinário. É como que Deus trabalha com a medida certa. Eu quero te dizer nessa manhã, diante das crises que nós enfrentamos, das batalhas que nós travamos, eu quero extrair uma lição aqui para que você, olhando para esse texto de um contexto evangelístico, retire também lições para a sua vida no que tange ao governo de Deus e à providência de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, preste atenção nisso. O Senhor não chega cedo e nem chega tarde. Eu vou repetir. O Senhor não chega cedo, não chega cedo e nem chega tarde. O Senhor chega na hora certa. O Senhor vem no momento exato. Você precisa aprender isso. Com Deus não há atrasos, não há atrasos. Às vezes no nosso sofrimento, às vezes nas nossas angústias, nas nossas crises que nós enfrentamos, a gente costuma elencar perguntas como o salmista: até quando, Deus? Está demorando demais. Mas você precisa ser treinado pela palavra de Deus, pela presença do Espírito de Deus, a aprender a esperar a Deus e aprender a ler as Escrituras dentro dos detalhes que provam que dentro da ação soberana e providencial de Deus, Deus chega na hora certa. A mãe de Jesus, no casamento em Caná da Galiléia, disse: eles não têm mais vinho. Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Porque há uma exatidão no plano de Deus. Eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você, não. Deus não fecha os olhos para a realidade na qual você se encontra, não. Deus não tem fechado os olhos para a realidade que você tem enfrentado na sua casa, não. Há um momento exato em que Deus vai manifestar a sua glória, a sua graça, no dia certo, na hora exata. Sabe para quê? Para que você dê a Ele toda a glória, para que você reconheça que os méritos é dEle. O que você tem que fazer é obedecer e acolher a voz de Deus. Chegamos aí, meus queridos irmãos, depois de perceber o alvo do evangelista, a segunda ordem que é dada ao evangelista. Na primeira ordem diz que foi um anjo de Deus. Agora a segunda ordem, que consta no versículo de número 29, diz que é o Espírito Santo de Deus que dá a ordem. Diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. E correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Meus irmãos, nós vemos aqui mais uma vez que a obediência do evangelista é uma obediência irrestrita, não é uma obediência parcial. Ele saiu da cidade e foi para o deserto. Ele está no deserto e talvez no primeiro momento ele não compreendesse o porquê está ali, mas ele sabia que era vontade de Deus que ele estivesse ali. E agora então, quando este homem vê uma carruagem, ou que vai se aproximando, as coisas não estão ainda muito, muito claras, mas ele escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Eu não sei como isso se deu, assim também como não sei como se deu a comunicação por parte do anjo, se teve uma teofania. O certo é que houve comunicação, que houve uma interação por parte do anjo no primeiro momento e agora do Espírito Santo de Deus. Talvez uma comunicação no coração, semelhante àquela que aparece no Salmo: e Deus falou ao meu coração. O certo é que Lucas, ele tanto no seu Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos, ele tem um padrão para demonstrar a dinâmica e a ação do Espírito Santo no comando da evangelização. O Espírito vem e diz a ele, e este homem, portanto, agora compreende de modo mais específico o alvo da sua missão, a quem ele deve evangelizar. E aí nós percebemos, irmãos, a junção da obediência com a iniciativa. Você precisa obedecer à voz de Deus. Deus está falando o que é para fazer. Faça o que Deus está falando. Mas é preciso também ter iniciativa. Porque Deus não mapeia para Filipe o modo como ele tem que agir em relação ao eunuco. Deus diz que é para ele aproximar do carro e acompanhar o carro. E ele então, eu imagino que dentro de um contexto, numa estrada de chão, e certamente as carruagens daquele tempo não eram tão pujantes como nós conhecemos mais no contexto do século XX, no início do século XX, né? Eu, que sou um homem do campo, ainda tive o privilégio de conhecer isso mais de perto, né? Com mais um pouco de conforto. O certo é, talvez ela estivesse ali, não sei, a 10 km por hora. É razoável, né? Porque este homem vem lendo, e vem lendo em voz audível, que era comum naqueles dias, era preciso ler, e era, então, inclusive, instruído, instigado às pessoas que lessem em voz audível. E à medida que aquela carruagem vem naquela velocidade, eu imagino que Felipe também deu um piquezinho para acompanhar, para se achegar. E quando ele se aproxima, ele escuta, e providencialmente aquele homem está lendo uma porção das Escrituras que tem tudo a ver com os acontecimentos recentes de Jerusalém. Louvado seja Deus! Deus não trabalha com coincidência, não, queridos. Deus faz a junção dos fatos, dos detalhes, para que tudo afunile para algo maior, para algo mais grandioso. E ele, portanto, no contexto da obediência, corre em direção ao carro, se aproxima do carro, e ele está perto tanto para ouvir, e está perto também para perguntar. E ele, na iniciativa, portanto, da junção da obediência com a iniciativa, ele então pergunta ao eunuco: compreendes o que vens lendo? Deus não tinha dito que ele tinha que fazer uma pergunta, mas aqueles que evangelizam, que entendem a dinâmica do Espírito Santo de Deus, nos levando para uma direção, toma a iniciativa de abordar o outro. Eu quero te dizer, meus irmãos, nessa manhã, que eu creio de todo o meu coração na dinâmica do Espírito de Deus, que inclina o coração da Igreja de Deus, de modo coletivo e de modo pessoal, para que em determinados contextos você seja levado para uma direção, para falar para uma pessoa específica. E o que você não pode é se acovardar. É preciso ser ousado, é preciso ser corajoso. Este homem escuta a voz do Espírito Santo de Deus, tem iniciativa, e ele tem coragem de fazer uma abordagem. Compreendes o que vens lendo? Há uma interrupção. Há uma iniciativa que demanda coragem, intrepidez. Meus irmãos, quantas vezes... Se por um lado nós temos a ordem objetiva de Deus sobre a nossa missão, por outro lado, tantas vezes Deus instiga o nosso coração, num determinado contexto, num determinado lugar, a que você se aproxime de alguém, a que você faça uma abordagem a alguém que precisa ouvir o Evangelho. É confortável? Por certo, não. Mas é necessário. É necessário nos achegarmos e abordarmos as pessoas. Se não muitas, uma pelo menos. O problema é que às vezes nós nos furtamos e nós nos esquivamos da missão que é nossa de compartilhar a grande e gloriosa mensagem do Evangelho. Mas a partir disso, meus irmãos, nós vemos que surge um convite, um pedido e uma pergunta. Nos concentramos aí a partir do versículo 31, quando então o eunuco diz assim: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A ideia aqui de convidar é a ideia que ele implorou, suplicou a Felipe a que se ajuntasse a ele. O eunuco, portanto, nesse contexto, ele reconhece que ele não tem competência e condição para compreender as Escrituras. Ele admite isso. E convida a Felipe a que suba e para que se achegue a ele, para que possa trazer explicação. Depois ele faz uma pergunta, diz aí o texto. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E aí Lucas é criterioso e faz o registro de qual era a passagem que Felipe escutou a leitura naquele momento da abordagem, da iniciativa que ele fez, que é o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, um texto recheado da mensagem messiânica, da profecia, que falava da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus, do que Jesus teria que fazer para redimir o seu povo e justificar o seu povo, do contexto em que Jesus seria deixado à mercê na cruz do Calvário, entre os ladrões, para conquistar definitivamente a salvação dos eleitos. É nesse contexto, então, que ele faz a pergunta: de quem ele fala? Fala de si mesmo ou fala de outro? Mas ele também, nesse contexto do convite, da pergunta que ele faz e também do pedido que ele fez, ele então franquia a possibilidade agora definitiva de Filipe compartilhar o evangelho. E aí nós vemos, irmãos, a explicação do evangelista. Nós vemos que no versículo 35 diz assim o texto: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Nós vemos aqui, o que fica claro na evangelização a partir de Filipe, é que o método é diferente. Antes ele havia e estava evangelizando uma multidão, uma cidade. Agora ele está evangelizando uma única pessoa. Mas há algo aqui que é semelhante à mensagem. Filipe não tem uma outra mensagem para entregar. Ele é conhecedor da Escritura, ele sabe manusear as Escrituras. E ao fazê-lo, ele conduz o ensino da Escritura, a explicação do texto em pauta, para o Senhor Jesus Cristo. Ele aponta para aquele que havia vindo na plenitude dos tempos, que tinha se entregado, que foi morto lá na cruz, e que foi sepultado, e que ressurgiu de entre os mortos. Ele explica as Escrituras, e ao fazê-lo, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele traz esclarecimento para a mente, e ao trazer esclarecimento para a mente, o coração do eunuco vai ser transformado, porque a mensagem do evangelho transforma o coração das pessoas. Ele explica as Escrituras e aponta para o Senhor Jesus Cristo. E o que nós vemos aqui, que isso é muito peculiar em Lucas, que Lucas tem como que um padrão. Se você lê o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus está corrigindo e fazendo com que a esperança dos discípulos seja renovada e colocada no objeto certo, o Senhor Jesus parte das Escrituras, explica as Escrituras, e a partir das Escrituras, a fé dos discípulos é fortalecida, e, portanto, agora eles são preparados para cumprir a missão. Nós não temos outro texto, não, irmãos. Nós não temos nenhuma novidade para anunciar que é fabricada no nosso coração e na nossa mente. O que nós temos já foi revelado. O que nós precisamos é, na nossa diligência, na nossa missão, explicar o texto e apontar para quem é o cerne do texto. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que precisa ocupar a centralidade do texto. Queridos irmãos, ao fazer a explicação e apontar para o Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que isso, o esclarecimento, vai resultar numa decisão. Quando a mensagem é explicada, quando a mente do indivíduo é informada e esclarecida acerca do plano de Deus, isso resulta numa decisão. Qual é a decisão? A decisão é que no versículo 36, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água que me impede que eu seja batizado. Veja só, irmãos, o eunuco não podia ser circuncidado por conta daquele processo que ele teve que ser submetido para se tornar um eunuco. É por isso e por essas outras razões que ele não podia fazer parte da assembleia. Mas agora, à medida que Filipe explica o evangelho, que Filipe aponta para Jesus, por certo, Filipe também explica sobre o batismo. E ao fazê-lo, Filipe está mostrando o seguinte: olha, o elemento, a cerimônia, o sinal da aliança agora na nova dispensação é o batismo. Se você está compreendendo, se faz sentido para você agora essa mensagem que você vinha lendo e que agora foi explicada, que houve esclarecimento, o batismo é a forma, então, que faz com que você seja inserido no meio do povo de Deus. E isso, portanto, vai culminar com uma decisão. Este homem pergunta, a água está aqui, o que, que me impede de ser batizado? Eu compreendi. Se esta é a condição, se este é o elemento, a água é o elemento, então, para que eu seja inserido de modo visível na igreja de Deus e no reino de Deus, portanto, o que me impede de sê-lo? E aí, Filipe, há um registro aqui que, embora não apareça nos textos mais antigos, mas que era comum na igreja primitiva, a questão da profissão, né, que era uma espécie de credo, assim como surge mais tarde o credo apostólico, quando uma pessoa então tomava uma decisão por Jesus Cristo, ela tinha que necessariamente, como profissão de fé, recitar o credo apostólico. Isso não é coisa da igreja católica, como alguns pensam, não. Isso é coisa da igreja, lá nos primeiros séculos da igreja, irmãos. Se por um lado não era exigido uma classe de catecúmenos, né, com 6 meses, 1 ano, para que a pessoa pudesse ser recebida na igreja, por outro lado, dentro daquele momento inicial da igreja, uma profissão era necessária. Era como que uma condição de fé, de verbalização das convicções daquilo que tinha se escutado. E aí é inserido esse texto aqui, porque isso era comum e, portanto, tem coerência com a prática da igreja. E Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles desceram a água, e aqui não vou entrar nessa seara, se foi por aspersão ou por imersão, a meu ver foi por aspersão, porque Filipe era presbiteriano, então foi por aspersão mesmo, porque nós precisamos entender a colocação dos verbos que diz assim, então mandou parar o carro, ambos desceram a água. Quer dizer que ambos foram mergulhados? Eu acredito que não. Algumas pinturas do primeiro século da era da igreja cristã mostram, às vezes, o batizador entrando na água, ora nas canelas, ora aqui, e mesmo na água, ele pegando a água e jogando na cabeça. Mas isso é para uma outra discussão. O certo é que ele foi batizado, ele tomou uma decisão, e essa decisão resultou no recebimento do batismo. O recebimento do batismo. Porque o batismo é o sinal visível da nova aliança que o cristão que crê em Jesus recebe. Porque o batismo é sinal da identificação daqueles que creem com Jesus. Quando eu sou batizado, eu estou dizendo, nessa relação de estar unido a Cristo, que eu morri com Ele e que eu ressuscitei com Ele. Isso é identificação. Este homem, portanto, revela, dentro da dinâmica evangelística de Filipe, que saiu da cidade para o deserto, uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança do evangelho. E é interessante que não há nenhuma crise de choro. Às vezes, algumas pessoas, quando se convertem, têm crises, choram. Mas, às vezes, o evangelho também, na sua dinâmica de poder, de transformar, acontece numa conversa. Não há crise. Há uma conversa em que há um acompanhamento, em que há um esclarecimento. Este homem chega à conclusão, recebe o sinal do selo da aliança, é batizado, inserido na família da fé. E isso resulta no mesmo ou na expressão semelhante daquela que nós tínhamos visto lá em Samaria. Qual seja, diz o texto, que ele vai caminho afora, indo para a sua terra, mas o coração dele está o quê? Cheio de júbilo. Porque o evangelho faz isso. O evangelho não é apenas informativo, não é apenas informação intelectual. É isso também. Mas o evangelho, depois de compreendido, é esse elemento que resulta numa grande alegria, cheio de júbilo. E eu termino, preciso terminar, dizendo o seguinte, eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração, e a grande comissão foi dada a toda a igreja. Todo crente tem o dever de evangelizar a todas as nações, todos os povos. É missão nossa, é missão da igreja. Mas eu creio também que, em alguns momentos, Deus dirige os nossos pés e nos leva para um lugar para falar para uma única pessoa que precisa ouvir, que já foi preparado o coração dela para receber a mensagem do Evangelho. Eu creio, meus irmãos, que de acordo com o contexto, com o lugar e com as pessoas, os métodos podem ser variados. Mas eu creio também, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho, de maneira alguma, pode ser alterada e mudada. Ela é única para uma multidão, para uma única pessoa, para mulher, para homens, para as crianças e adultos. A mensagem não pode ser alterada, o método sim. Eu creio de todo o meu coração que uma pessoa que compreende o Evangelho vai desejar receber o batismo cristão. Quando o Evangelho faz sentido, quando é obra do Espírito no coração, chega um momento que a pessoa fala: não, eu quero ser batizado, eu quero receber o sinal, eu quero receber aquilo que me identifica com o meu Salvador e o meu Senhor. Eu creio, e penso que você crê também, que o Evangelho é a única mensagem que gera grande alegria no coração do pecador. Portanto, Igreja do Guará 2, pregue o Evangelho a muitas pessoas e a uma só pessoa também. Pregue o Evangelho, quer no condomínio, quer na cafeteria, pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Toma a iniciativa de abordar. E quem sabe, pela graça de Deus, o Evangelho vai trazer esclarecimento e vai redundar em transformação e glória para o nome de Deus. Convido você a ficar de pé.